Capítulo 5. Como reconhecemos a presença do ego dentro de nós? Agora podemos saber quais são os sintomas da presença do ego dentro de nós e reconhecê-los. É como uma doença e o sentimos no nosso pensamento, no nosso coração e nas nossas ações. Sentimos o sabor que nos fica quando ele usa a nossa presença física para se manifestar. A presença do ego na nossa vida manifesta-se com tanta subtileza que até parece que somos nós mesmos que pensamos, sentimos e agimos. Parece que essa é a nossa verdadeira realidade, mas não o é. E saber que não é já é um grande passo de descoberta. Saber que temos essa entidade a apoderar-se de nós já é uma grande descoberta. A presença dessa entidade em nós é sentida como a manifestação de tudo o que nos cause sofrimento, porque o sofrimento não existe na realidade de Deus. O sofrimento apenas existe para o ego, porque é o seu alimento e o ambiente onde ele vive e subsiste. Quando sentimos sofrimento ou algo nos faz sofrer, sabemos que aí existe a presença do ego. Esse sofrimento manifesta-se tanto nos nossos pensamentos, emoções e ações, e a presença dessa entidade é perfeitamente definível e sentida quando estamos em alerta e somos uma testemunha silenciosa e uma presença no nosso reino interior. No entanto, apercebemos-nos que no início esse ego e o sabor que ele causava confundia-se com aquilo que sentimos que somos nós mesmos, porque o criamos e tornamos uma entidade nossa, uma parte de nós mesmos e muitas vezes, não só uma parte de nós mesmos, mas nós mesmos, a nossa verdadeira realidade e quem nós realmente somos. E desprendermos-nos de nós mesmos e de quem nós realmente somos e começar a pensar que tudo o que vivemos foi uma farsa e uma ilusão não é fácil, pois põe em causa muita coisa que sempre julgamos por verdadeira e estabelecida. As artimanhas do ego para nos manter na ilusão sempre foram e continuam a ser muitas, e ele quer que nós entremos em conflito com ele e lhe digamos coisas, e refutemos as suas opiniões, e dialoguemos com ele na nossa cabeça, e que julguemos as coisas como bom e mal, positivo e negativo, de modo a ele ter alimento. Ele vive do conflito e das guerras internas. E só quando há conflito e resistência é que ele se manifesta verdadeiramente e se alimenta. Os conflitos e a resistência são os seus alimentos. O medo é o seu alimento. A carência é o seu alimento, porque só o ego se sente incompleto e necessitado. Na verdade, os eus que sentimos em nós não são um, mas sim muitos, mas eles querem sempre parecer que são um, pois aí atingem a ilusão da individualidade e de que somos constantes e mutáveis, e a crença que somos unos, no pensamento egoico, possibilita um grande disfarce para a ilusão. O ego, com este artifício, quer iludir a nossa verdadeira realidade e parecer-se com aquilo que nós verdadeiramente somos, unos, inseparáveis, indestrutíveis e invulneráveis. O ego disfarça-se desta forma do um, confundindo o nosso interior e aumentando o poder da ilusão. Por ele parecer tão parecido com a unidade, como podemos desconfiar dele? Como podemos desconfiar de nós mesmos, se somos tão unos? Isso é uma ilusão do ego para nos confundir e não cheguemos sequer a duvidar de que ele é uma ilusão. Mas há que separar as coisas e separá-las dia a dia no início e, depois, momento a momento e, de seguida, de instante em instante. Não podemos dizer que é fácil quebrar com tantos padrões de sentimentos, de emoções e de ações, mas se perguntarmos se é possível, a resposta será, sim, claro que é possível. O sabor que o ego deixa em nós, o sofrimento que ele provoca é inconfundível quando estamos num estado de presença e vivência do momento presente, só neste estado podemos reconhecer o sabor do ego. Ele manifesta-se no nosso pensamento, coração e ação, em ira e violência, sofrimento, raiva, tristeza, depressão, confusão, desequilíbrio, falta de vontade, crença na separação, crença na vulnerabilidade, falta de autoestima, medos, autovitimização, amor condicional, apegos, etc. Nós podemos conseguir ver de que forma ele se manifesta, e muitas vezes ainda podemos julgar sermos nós mesmos que estamos ali a viver aqueles acontecimentos. Mas a nossa realidade verdadeira é muito diferente desta realidade. A nossa realidade verdadeira não nos traz sofrimento, não nos provoca qualquer tipo de dor. Alguém escrevia no livro que a dor existe, mas o sofrimento é opcional. A dor pode ser algo físico, inerente ao nosso próprio corpo físico como matéria e quando nos magoamos então dói, é uma reação física do nosso corpo, e é inerente ao próprio corpo e ao instinto que o preserva e luta por manter intacto, é um mecanismo da criação para a proteção do nosso veículo físico. O nosso sofrimento com essa dor é que já não é algo instintivo e pode ter origem em vários aspectos relacionados sempre com o nosso ego, inclusive a dor física, mas onde isso é mais visível é na dor emocional. É facilmente reconhecida por nós a dor emocional e é mais fácil nos identificar com ela, porque é tão sutil, tão disfarçada, e com tantas ramificações, que é difícil por vezes reconhecer que esse pensamento não somos nós. Nesse instante de reconhecimento há que aumentar o poder da nossa presença e da força do ser, que está em nós e por nós vive nada do que nós pensamos pode ser dor. Mas quando nada resolve e tudo parece difícil então podemos aplicar o poder da rendição e da aceitação e simplesmente aceitar a dor e rendermos-nos ela, e aí ela desintegra-se por completo, porque quebramos a oposição e o conflito e conseguimos chegar a ver a verdadeira luz, pela aceitação inclusive da própria dor, de que estávamos a sofrer. A resistência, quando não nos permitimos estar em observação, é o pior que podemos fazer, porque a resistência aumenta o poder do ego, porque é o seu alimento. Quando resistimos, a dor, não só não desaparece, como tende a aumentar, tornar-se mais forte e mais poderosa, porque estamos a dar ao ego o seu alimento, que são a resistência e o conflito. A dor vem porque nós não aceitamos aquilo que é, mas queremos que o que é fosse como nós desejaríamos que fosse, e não aquilo que é. É uma expectativa do nosso ego, que não quer que as coisas sejam, mas sim que sejam como ele queria que fossem. E quando essas coisas não são o que o ego esperaria que fossem, aí vem o sofrimento. O sofrimento é uma reação à quebra de expectativas em relação à forma que o nosso ego queria que as coisas fossem. O sofrimento é uma não aceitação do que é como é.